Canal 2. Virão. Vira! Vamos lá! é dançar a carris. Dá-me a pera um bocado, dá-me a um bocadinho, da laranja um sagomo, da tua boca um beijinho. Eu dei-te um beijo e coraste, dei-te o segundo e sorriste. Todos os mais que te dei, foste tu que nos pediste. Não te esqueças disto. Há dois dias que não como por falta dos teus carinhos. Eu tenho fome de abraços, tenho sede de beijinhos. Tenho fome, tenho sede, sem ser de pão nem de vinho. Eu tenho fome de abraços, tenho sede de beijinhos. Já estou a chorar. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. rapaz solteiro. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. Deixa-me ser o teu bombeiro. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. Quero em teu corpo o meu fogo apagar. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. Que eu prometo a vida inteira te amar. Tanto aveludado brilho, sorriso anquim com dentes de marfim. Deus, fez-te-o assim como ao milho. O teu sabor a mel, o cheiro dessa pele, causa inevitável serinho. Viver sem vida a stress, tudo a gente se esquece. Fazia-te se pudesse um filho. És tão bom, és tão bom, és tão bom, és tão bom. Os meus olhos negros Por ti,

poder ter mais carinho. Leva com ela meu coração, pra poder ter mais carinho. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai buscar uma paixão.